Um prisioneiro só e desesperado. O tempo passava lentamente. Dante esperava dia após dia pela resposta que o governador prometera. Cada vez que o carcereiro chegava com a comida, perguntava-lhe cheio de ansiedade: "E então, meu amigo, alguma notícia do governador?" "Não, até agora nenhuma. Mas não perca as esperanças, talvez chegue logo." O guarda tinha pena daquele jovem atirado num lugar onde a palavra liberdade não existia. Mas o que poderia fazer em seu favor? Ele também, de certa forma, era um prisioneiro, pois só podia sair dali um dia por mês, e assim mesmo não tinha licença para afastar-se da cidade. Essa gente faz tudo muito devagar. Os meses foram passando até completar um ano sem que nada modificasse a enervante rotina do castelo. Um dia, porém, o diretor foi substituído e com ele se foram os antigos guardas. Os presos já não eram mais identificados por seus nomes de batismo, mas por um número. Edmund recebeu o número 34, que seria sua única identificação dali em diante. Aquela mínima relação possível entre o encarcerado e seu algoz já não existia mais. Raiva, desespero, medo, solidão, tristeza iam se alternando na vida do infeliz marinheiro enquanto o tempo passava devorando suas esperanças. Não tinha o que ler e os poucos livros que passavam por suas mãos não lhe ficavam na memória. Frequentava a escola por pouco tempo e sua cultura era rudimentar, por isso tentava preencher o tempo disponível, não. Por isso tentava preencher o longo tempo disponível com sonhos de liberdade. Certo dia, quando estava jogando sobre o catre, tentando imaginar onde estariam todos os seus entes queridos, ouviu um leve ruído vindo do fundo da cela. Era um som áspero, como se alguém esfregasse um objeto contra as pedras. Sobressaltado, encostou o ouvido no lugar de onde vinha o estranho barulho e esperou com a respiração suspensa. Logo, uma batida soou próximo de sua cabeça. Alguém parecia estar cavando do outro lado da parede. Edmund assustou-se. Poderiam ser os guardas que construíam ou demoliam uma parede ou abriam alguma porta. A curiosidade e a esperança de ver outro ser vivo fez com que batesse fortemente com os punhos contra a parede. "Tem alguém aí? Alguém me ouve?" gritou. Fez-se um longo silêncio. Se for um operário fazendo qualquer coisa, logo reiniciará o barulho. Se for um prisioneiro cavando um túnel para fugir, ficará em silêncio até amanhã", pensou. Um preso tentando fugir certamente ficaria com medo de ser descoberto. Um grande silêncio que perdurou por toda a noite parecia confirmar a sua previsão. Edmund ficou preocupado. Teria o prisioneiro do outro lado da grossa parede se assustado e desistido definitivamente de continuar cavando? Com o ouvido colado à parede, ficou a noite toda em claro esperando qualquer movimento, mas nada aconteceu. Somente alguns dias mais tarde, o mesmo ruído, agora mais nítido, teve início logo depois da última ronda. Não havia dúvida de que alguém estava cavando um túnel com um objeto que produzia o som de um cinzel sobre a rocha. Edmund bateu fortemente com as mãos na parede, mas não foi ouvido, pois o trabalho continuou de forma metódica. Aquela novidade tomou conta de seu espírito e de seu tempo. Passava horas deitado junto da parede, com a respiração suspensa, atento, como se a qualquer momento fosse surgir a salvação. Edmund pensou muito numa maneira de se fazer ouvir. No dia seguinte, quebrou o cabo de uma caçarola velha que lhe servia de reservatório de água e, com a ponta mais aguda, começou a tentar soltar o bloco de pedra que julgava corresponder ao mesmo que o outro cavava. Passadas 2 horas da meia-noite do segundo dia, o ruído estava tão nítido que Edmund resolveu chamar pelo desconhecido. "Aqui é um prisioneiro que fala. Quem está aí?" disse em voz alta, com as mãos em concha junto da pedra quase solta. Um silêncio mortal seguiu-se a essas palavras. Passados alguns minutos, Edmund ouviu com a alma em sobressalto uma voz que parecia brotar do solo. "Ouço afinal uma voz amiga. Quem é você?" "Um infeliz prisioneiro. Meu nome é Edmund Dantê, número 34. "Ai de mim!" exclamou a voz do outro lado. "Então errei meus cálculos. Trabalhei em vão todos esses anos." Após mais alguns esforços, conseguiram afastar um dos blocos de pedra e a cabeça de um velho emergiu do buraco. Ficaram sentados um diante do outro, olhando-se e fazendo perguntas que não eram respondidas, pois um atropelava a fala do outro. Afinal, pedindo calma com um gesto, o velho falou: "Meu número é 27 e meu nome é Faria, Abade Faria. Sou um religioso. Há anos venho trabalhando na abertura de um túnel para a liberdade. Infelizmente, enganei-me nos cálculos e vim sair aqui. Anos de trabalho perdido por um estúpido erro de cálculo, ou melhor, pela falta de um simples compasso." O velho segurou a cabeça entre as mãos e chorou silenciosamente, enquanto Edmund, compassivo, afagava suavemente suas costas. "Calma, meu bom homem. Afinal, agora estamos juntos e poderemos dividir não só nossas tristezas, mas também nossas poucas alegrias." Nas noites seguintes, cada qual contou sua história com muitas minúcias, pois o tempo disponível era enorme, bem como o prazer de escutar uma voz amiga.